abre meu corpo. E diante a dificuldade que encontramos na vida, nunca baixe sua cabeça. Olhe pra trás, irmão. Vê os irmãos que também tá na dificuldade pior que a sua. Agradece a Deus, que é uma pegada pra se fortalecer, né? E bater de frente. Na nossa comunidade, nosso convívio, são poucos os exemplos, entendeu? Mas nós temos. Exemplo nós temos. Sua pele sempre é uma cor. Não desrespeitou quando podia. Ajudou pelo que tem, batalhou. Sobreviver. A força que tinha dobrou, tomou e se levantou. A sua fé só aumentou. Mente mantém livre. Justiça faz bem. Livre. Liberdade aqui estou. Voz de preto cantou. Firma com os irmãos da Gol. Fecha com quem respeitou. Swingue. Respeito o máximo. Swingue. Afurila doido. Liberdade aqui estou. Voz de preto cantou. Firma com os irmãos da Gol. Fecha com quem respeitou. Swingue. Respeito o máximo, swingue. Aos gorila doido. Que rombola sofredor. Orgulho exalta sua cor. No resgate do valor. Luta sempre sem terror, vapor. Seu corre é louco, nunca esquina pelo amor setor. Que corre o certo, és guerreiro vencedor. Autoestima valoriza, lhe dissera o tutor. Mas vale o amor, tá no ódio o rancor. Não falha, falha. Ideia mandada, batida marcada. É raga, raga. Agita a massa, tu disfarça aí. Liberdade aqui estou, voz de preto cantou. Firma com os irmãos da Gol, fecha com quem respeitou. Swingue, respeito o máximo. Swingue, autoriza doido. Liberdade aqui estou, voz de preto cantou. Firma com os irmãos da Gol, fecha com quem respeitou. Swingue, respeito o máximo. Swingue, autoriza doido. Respeito não se ganha, respeito se conquista. Liberdade dentro fica aí pra ter que ter brinca. Confio em Deus e me pode jogar mandinga. Negro de sorrindo e tem uma lição e os que olha a ginga. Negro de sorrindo e tem uma lição e os que olha a ginga. Negro de sorrindo e tem uma lição e os que. Liberdade aqui estou, voz de preto cantou. Firma com os irmãos da Gol, fecha com quem respeitou. Swingue, respeito o máximo. Swingue, aos gorila doido. Swingue, respeito o máximo. Swingue.